rapaziada, que suave, diretamente da Zona Sul, é nóis. Ao inverso, que estragou, foi sua língua que não cabe dentro da boca. Porra louca, fala demais e vive à toa. Vem falar do meu parceiro, que é forte no grave. O que cê faz além de ser playboy, então me fale. Em primeiro lugar, sua opinião não vale nada. O que você faz pra suas palavras serem consideradas? Além de rebolar no samba, o que você sabe mais? Pra jogador de futebol, nem pro banco de reserva você vai. E vem falar, enfim, não é assim. Será que é inveja acumulada ou falta de rei? Pra mim, não faz diferença. O que não aumenta a potência, a gente diz. Eu tô aqui só na curtição. O sem capacidade ouvir dos outros pra dar opinião. Eu tô legal, construta na moral. Você tem que sentar, assistir e pagar pau. Eu tô aqui só na curtição. O sem capacidade ouvir dos outros pra dar opinião. Eu tô legal, construta na moral. Você tem que sentar, assistir e pagar pau. Paga pau é o que restou pra você. Paga pau é o que você sabe fazer. Paga pau, tira o meu nome da boca em vez do meu nome. Coloca minha. Paga pau é o que restou pra você. Paga pau é o que você sabe fazer. Paga pau, tira o meu nome da boca em vez do meu nome. Coloca minha. É prejuízo, dá atenção pra conversa de prego. Tipo assim, nem conta, menos um vale zero. Talão de cheque, ele é o canhoto. Vive se envolvendo e tô no palpite no papo dos outros. Vem rosto, macumba, eu sei lá. Vem com o cabelo, pega o microfone e vem batalhar. Mas só achei, é melhor você ficar vendo os vídeos. Ou bater palma pro show dos seus amigos. Eu tô aqui só na curtição. O sem capacidade ouvir dos outros pra dar opinião. Eu tô legal, construta na moral. Você tem que sentar, assistir e pagar pau. Eu tô aqui só na curtição. O sem capacidade ouvir dos outros pra dar opinião. Eu tô legal, construta na moral. Você tem que sentar, assistir e pagar pau. Paga pau é o que restou pra você. Paga pau é o que você sabe fazer. Paga pau, tira o meu nome da boca em vez do meu nome. Coloca minha. Paga pau é o que restou pra você. Paga pau é o que você sabe fazer. Paga pau, tira o meu nome da boca em vez do meu nome. Coloca minha. Já tá na espada esses malucos aí, tudo aí certo, parceiro. Pai já era, boca que cara, fala como eu falo, anda como eu ando, veste como eu visto, canta como eu canto. É branco, é preto, a cor aqui não importa. O que tiver na moda, mano, o cara diz que adora. Da hora, sai fora que da hora não tem nada. Os paga pau aqui não tem moral lá na quebrada. E fala que curte nosso som e admira. Estilo franco atirador, eu boto eles na mira. Aponta, respira fundo, atira. Pipoca pula mais que festa caipira. E vira, vira, trair é traidor. Que nem puta pela grana disse que faz o que for. Só se for por amor, se não for, mano, esquece. Sou mais velho, rap é dessa nova escola, me obedece. Esquece, você não me conhece, não sabe. Aqui é Alemanha, tem verso e sal. Paga pau é o que restou pra você. Paga pau é o que você sabe fazer. Paga pau, tira o meu nome da boca em vez do meu nome, coloca minha. Paga pau é o que restou pra você. Paga pau é o que você sabe fazer. Paga pau, tira o meu nome da boca em vez do meu nome, coloca minha. Paga pau, paga pau, paga pau, paga pau, paga pau, paga pau, paga pau. Paga pau, paga pau, paga pau, paga pau, paga pau, paga pau, paga pau, paga pau, paga pau.